aí galera, beleza? Bem-vindos ao episódio 18 do Hack dos Cast, porque aqui é BR, né Grilo? É isso aí. Nós somos seu podcast Brazuca de Magic, eu sou o MP, esse aí que falou é o Grilo. Se você beleza? Quiser falar com a gente, beleza, beleza, tamo aí. Se quiser falar com a gente, o Twitter é a maneira mais rápida, é @hackdoscast, facinho. Tem também o e-mail, tem e-mail Grilo? Tem, claro que tem. mtgbrpodcast@gmail.com. Ok, deixa eu ver aqui se tem algum e-mail pra gente. Porque... Ah, achei que você tava perguntando se a gente tem e-mail. Preparação profissional aqui, deixa eu ver. Na última vez que eu vi não tinha nada, a gente só recebeu umas mensagens na Liga Magic. Exatamente, falando nisso, na Liga Magic lá o pessoal deu, inclusive, acho que foi o Tandor que deu a sugestão de conversar de Modern de novo, né, falando das Power 9 do Modern. Tá anotado aqui, vai chegar um programa disso. Isso. Inclusive a gente pode pegar esse artigo e fazer um top 10 cartas no Modern, né, quem sabe. Claro, pode ser. Pode também especular, né, se não tivesse a lista de banidas e dizer qual seria as Power 9 ou top 10, enfim. Bom, o programa de hoje seria sobre Commander, mas nosso convidado está indisponível, então será sobre... As mecânicas ou keywords ou habilidades que você nem lembra que existe. As top 10. Não apenas isso, top 10. Porque todo mundo sabe que todo mundo gosta de top 10. Exato. E até chegar a hora da fase principal, vai tentando lembrar aí na sua cabeça de 10 mecânicas bem obscuras que você acha que a gente vai falar. Deu um trabalhinho aqui, né, Grilo? Nós conversamos, fizemos uma lista aqui, tem umas menções honrosas, mas acho difícil alguém lembrar de todas que nós vamos falar. O Magic tem muita palavrinha-chave. E definitivamente ninguém vai. Eu garanto que 99,9% da nossa audiência não vai saber qual é o número 1. Só não digo 100% que o Tomás em nível 2, acho que ouve a gente, ele sabe qual é a mecânica número 1 e provavelmente ele já chutou e provavelmente já chutou certo. Essa é bem obscura mesmo. Bom, então o programa de Commander fica pra semana que vem, beleza? Uhum, beleza. Vamos então polir as coisas na nossa fase de manutenção. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Bom, entre as notícias da semana, é triste, né, pra quem joga Modern, o Travis Wu, que é um streamer da Channel Fireball, ele é que faz aqueles decks malucos, né, Grilo, de combos. Sim, sim. Ele foi suspenso por tempo indeterminado da Channel Fireball. Então, se você quiser, nos próximos meses aí, ou até anos, continuar vendo essas experiências malucas dele, o jeito é seguir ele. Nem sei se ele vai fazer ele sozinho. Ele tem um Tumblr, alguma coisa assim, que ele tá postando. Eu não sei o link. Mas se você segue ele no Facebook, ele tá colocando os links lá, não tá mais na Channel Fireball, né? Se você gosta dele, você tem que seguir ele direto agora. Porque ele tava fazendo uma stream na Channel Fireball e começou a falar do Mein Kampf, que é o livro do Hitler. Deixa eu falar pelo que eu entendi da história. É assim, que eu não costumo acompanhar os streams dele, mas ele é um cara assim bem filósofo, assim, né? Pelo que eu entendi foi assim, com toda essa crise de imigração e tal, né, com problemas com muçulmanos que as pessoas estão tendo, ele começou a divagar sobre como eram as coisas na Alemanha nazista, né? Na verdade, eu vi esse stream, não porque eu acompanho ele, mas porque eu queria saber por que ele brigou com alguém e tal. Né? Primeiro que ele não discutiu, não brigou com alguém, nada disso. Não, não, não. Foi simplesmente ter puxado o assunto. Né? E ele fez algumas declarações ali, algumas generalizações que podem ter afetado algumas pessoas, né? Então eu não cheguei a ver o vídeo, porque pra falar a verdade, ele travisou um cara que eu considero paco, eu não tive coragem, né? Tô sendo sincero. Mas pelo que eu andei lendo nos comentários, assim, ele começou a falar da Alemanha nazista e isso. Tal, e ele tentou entender exatamente qual era o pensamento dos nazistas lá, pra entender porque eles, na cabeça dele, justificava o Holocausto, né? Mas pelo que entendi, ele começou a falar de um jeito que ficou meio mal formulado e tal, e começou a dar a entender que ele tava espalhando ideologia antissemitista, né? Então foi isso que deu o problema, por isso que ele tá suspenso. Não, pelas coisas que ele falou, Grilo, não ficou claro que era isso isso que ele estava fazendo, mas se você tomasse um lado específico e ficasse ofendido com certas generalizações que ele fez, você poderia ter interpretado certos comentários como antissemitas ou até exagerados, mas não teve discussão, ele não gritou, não brigou com ninguém, simplesmente foi ter puxado o assunto. Ele inclusive fala no começo da stream: nossa, eu não devia estar falando disso, eu anotei na minha mão para não comentar sobre o Mein Kampf. E mesmo assim ele o fez, né? Então acho que foi isso. O chat, você tá exposto a essas coisas, né, na internet. Tem muita gente mal intencionada, gente que vai tentar tirar a discussão de qualquer lugar. Tem que levar isso em conta também, que, né, apesar do Travizu, de muita gente considera muito o Travizu, ele também recebe muito bullying, né, porque ele reage mal a alguns tipos de comentário negativo aos vídeos dele, né, ele não reage muito bem, então ele também tem esse aspecto, assim, né, que ele gosta de muitos decks casuais e tal, né, então ele recebe muito bullying, então às vezes pode ser, é muito provável que tenha uma pessoa mal intencionada por trás. Mas isso é inerente à internet, né? Sempre vai ter gente, vai ter bulinadores na internet. É que o Travizu parece atrair mais gente que normal, entendeu? Também. Mas enfim, ele pode fazer isso, acho que não tem problema nenhum em comentar, conversar sobre essas coisas. Esses assuntos já não deviam ser mais tabus, né? A gente devia usar esse tipo de exemplos para aprender com o passado e não tentar repetir certas atrocidades. Então não tem que ter tabu, tem que conversar e descobrir o que estava errado, descobrir contextos. Mas ele fez isso enquanto streamer da Channel Fireball, e não é legal. Se ele fizesse isso no tempo livre dele, sem representar a empresa... Tudo bem, né? Mas aí foi isso que a Channel Fireball pegou. Então ele tá sozinho por enquanto. A Channel Fireball disse que acho que vai investigar, não sei exatamente. O futuro é incerto. Ele não tá, assim, definitivamente expulso, tá suspenso por tempo determinado, e só o futuro dirá o que vai sair disso, né? Isso aí. Agora, notícias ruins do Modern, já falamos, notícias ruins pro Legacy agora. Pois é, só notícia ruim, tá parecendo Jornal Nacional. Tá deprê hoje. Mas é o seguinte, a Star City Games lançou o calendário de torneios deles do ano, da próxima temporada, né? Do ano que vem, e tem bem menos apoio a Legacy. Vai ter bem menos torneios Legacy no ano que vem. T2 e Modern vão ganhar com isso, né? Vai ser mais apelativo. Mas a comunidade está um pouquinho chocada com a falta de apoio, porque nós sabemos que não tem muito GP Legacy. Né? Pro Tour não existe. Então, para quem joga esse formato, ficar competitivo, o que restava, fora os dois GPs que talvez a gente tenha por ano, eram esses torneios lá nos Estados Unidos. E vai ter bem menos daqui pra frente. Não tá bem explicado porquê. Eu acho que é mais pra se adequar à nova rotação do T2 da Wizards, e também pra poder tirar um pouquinho mais de lucro em cima disso, né? Porque a barreira pra entrar no Legacy é bem maior. É gigante. Quando a Star City criou esses torneios, com certeza a intenção foi esvaziar o estoque de Legacy deles, né? E acho que até certo ponto eles conseguiram isso, eles conseguiram lucrar bem, porque as pessoas ficaram mais interessadas no formato e foram atrás de quem tinha as cartas. Agora, depois de muito tempo já, não faz mais sentido, pelo menos do ponto de vista deles, manter isso. Se quem já tinha que entrar no formato entrou, né? Realmente ainda vai manter, só que não vai ter tanta manutenção assim, né? Vai ser uma coisa mais limitada. E talvez isso acabe resultando em maior tendência nos torneios, né? Porque agora vai ter menos torneios, então o pessoal vai querer fazer um esforço pra ir nos torneios que tem, né? Porque chegar a gastar essa fortuna nessas cartas de Legacy, eu quero aproveitar, né? Quem sabe aí a TCG Player também não aproveita essa deixa e faz mais torneios Legacy, por exemplo. tipo uma onda, né? Vamos fazer mais... Ah, não, vamos fazer menos agora. Ih, tá querendo mais gente jogar Legacy. Vamos fazer mais, né? Assim. Uma loja abandona um estilo, a outra aproveita, né? O que sobrou. Bom, da semana passada pra cá, Grilo, as listas dos decks de Commander foram liberadas. Foram liberadas, mas eu acho que, bom, já que a gente não vai fazer um programa sobre Commander, vamos deixar uma discussão mais aprofundada das listas pra semana que vem? Sim, inclusive com os spoilers, né? Tem carta aqui que eu até tô de olho pro cubo. Mas só um comentário nessas listas, eu até vou deixar o link lá pra quem quiser ver e aproveitar a pré-venda, né? Cara, tem valor nesse produto. Tem valor, inclusive a gente vai falar disso na nossa fase de compra. Eu tava conversando com o nosso colega Flávio, né, essa semana. Ele comprou alguns desses decks e, de fato, cara, tem coisas ali que tá valendo a pena. Sim, tem alguns reprints assim que estão difíceis de pegar também, né? Isso, tipo, aí tipo o Black Market e a câmara lá do Urza. Aí aproveita e faz tudo isso junto com um produto de Commander. Então a gente fala mais disso lá na fase de compra. Uhum. Bom, o board game do Magic lembra de Arena of the Planeswalkers? Lembro. Mais saiu há pouco tempo também uma expansão de Batalha por Zendikar. Sim, sim. Então, esse jogo, a primeira versão, tá com 50% de desconto na Amazon. Uhum. Custava $40, tá saindo por $19. Então aproveite agora. Se você tiver como importar. E ainda tá em estoque, hein? A promoção tá valendo. Eu vou deixar o link aqui pra quem tiver interessado. O Batalha por Zendikar tá mais caro do que o original. Tá R$19,99. É $1 mais caro. Poxa. Que mais de notícias? Mais notícias. O pré-release de Juramento das Sentinelas, de acordo com a Wizards Play Network, tem um post aqui no site deles, é para quem organiza torneios, né? Eles estão dizendo aqui que essa edição vai ser um marco na história de todas as edições, com respeito a suporte ao formato de gigante de duas cabeças. Uhum. Então, é um formato que eu já achei que tava meio que morrendo, né? Que antigamente acho que tinha até GP desse formato e agora é raramente visto. Olha, né? Pelo que eu sei, nos pré-releases americanos costuma ter, sim. As lojas costuma fazer, sim. Ah, que aqui eu nunca vi. E nesse artigo eles estão até sugerindo para que as lojas façam esse formato, porque a edição vai estar dando bastante apoio. Uhum. O que me preocupa um pouco, na verdade. Porque nós não temos essa tradição, né, Grilo? Não mesmo. Mas vamos ver o que dá, né? Acho que provavelmente vai ter meio que dois eventos, um de Two-Headed e um normal, né? Eu gostaria de ver o que acontece no pré-release de Two-Headed. Bom, eu prefiro que não tenha Two-Headed, porque com respeito a jogos de tabuleiro, videogame, essas coisas, eu não sou bom em trabalhar em equipe, sabe? Sei lá, eu sou tipo Seto Kaiba, sabe? Do anime do Yu-Gi-Oh! É tipo, faz o seguinte, fica de boa aí, não me atrapalha, vai, eu não preciso de amiguinhos nem nada. Só fique fora do meu caminho, Yugi. Faz parte. Aliás, já que você desviou pra um outro assunto, vamos então pra Warcraft. Você viu o trailer de Warcraft, o filme? Vi, cara. Rapaz. Parece ser bem... bem filme blockbuster, né? Olha, eles capricharam na CGI, né? Nos efeitos visuais. Eu gostei bastante dos efeitos e parece que vai ser um filme de guerra, de porrada, né? Vai ter um outro drama ali no meio, mas vai ser filme de guerra, que é Warcraft, é o que a gente espera ver, né? Pois é, tá inclusive no nome, War. Exatamente. Eu provavelmente vou ver, né? Não tenho garantia sobre... Não posso ter nenhuma garantia de se vai ser bom ou ruim, né? Vai seguir a história dos jogos ou vai ser, tipo, história nova? Eu não sei porque eu não conheço a história dos jogos. Pelo que eu tenho lido do pessoal e o pessoal tem reagido, tem algumas coisas que estão na história do lore de Warcraft ali. Algumas coisas, alguns eventos muito importantes da história do lore. Mas eu não sei se ele vai seguir a risca, né? Eu acho bom não saber exatamente como é a história, porque eu não tenho como ficar decepcionado. Porque às vezes você vai ver e fala, putz, eles não seguiram o filme. Putz, eles não seguiram o lore. Quem não foi de Magic? Pode ser um ótimo filme. Se não seguir a linha do Magic, a história do Magic... Vai chiar. Com certeza vão chiar. Mas se você não sabe nada sobre Magic, vai falar, nossa, que filme interessante, foi bom. Justamente, né? Então é uma maldição, às vezes, saber como as coisas... É aquela coisa, né? Se você ler o livro antes do filme, você provavelmente não vai gostar do filme. Muito provavelmente. Muito difícil conseguir sucesso. Enfim, vamos para a próxima notícia. Top 25 foi atualizado na semana passada, no dia 5. Não mudou nada tão, assim, grande. Só uma boa notícia para os brasileiros. O Thiago Saporito subiu 3 posições, está em 16º. O Paulo Vitor continua o melhor não norte-americano. Lá que na tá quinta em, posição. Tá em quinta. Exatamente. Beleza. Parabéns aos brazucas. Notícias de Magic Online agora. Ixi, notícias tem bastante, hein? Primeira coisa, se você é um daqueles que só reclamam que não, nada funciona, que o programa é bugado, que os preços estão caros, responda lá uma pesquisa de satisfação que eles lançaram. Tá lá nas notícias dessa semana, vou deixar o link aqui, né? É a chance de você dizer o que você pensa e dizer, não tô satisfeito, não vou mais comprar isso por causa disso. Fala o que você quiser da Wizards, mas você não pode negar que eles ouvem muito bem o feedback das pessoas. Isso eles fazem, com certeza. Inclusive, falando em feedback, isso não é relacionado ao MTGO, mas lembra da caixa Holiday Gift Box? Uh-huh. Eles escutaram os feedbacks sobre a caixa e refizeram a caixa. Sim, até sobre isso eles escutam feedback. Então a caixa que vai sair esse ano, tem até um vídeo lá no canal da Wizards que você pode ver, ela é diferente das caixas anteriores. Eles reformularam as coisas. Ela vai custar um pouco mais porque acho que vem com um booster a mais, uma coisa assim. Mas é um novo design mais boosters, resistente. Cinco boosters em vez de quatro, né, Grilo? Eu não sei. Eu não sei quantos boosters vinham antes. Vinham quatro e uma carta promo. Então vão ver 5 boosts, uma carta promo e os terrenos, né? Isso. Que não vão ser full art, lembrando. Isso. Mas até nisso eles escutaram feedback e melhoraram, né? Então é legal ver isso na empresa. Mas é lógico, você tem que se manifestar. Então, se você joga Magic Online, aproveita aí pra responder essa pesquisa. Além das outras coisas que tem acontecido no Magic Online, campeonato de batalha por Zendikar, as ligas, as superligas, tem um artigo, Grilo. Essa semana foi semana do Magic Online, né? Na Mothership, que é o próprio site de artigos da Wizards. Todo mundo falando de Magic Online. E teve um artigo sobre as ligas. Ah, sim. Que vai ter uma nova liga. A liga selado ano que vem. Ó, beleza, hein? Ano que vem terão duas ligas selado. E eles estão procurando beta testers do sistema. Então, se você quiser ser beta testers da liga selado do ano que vem, vai aí nesse link que eu vou colocar aqui na descrição e aproveite. Não sei se eles vão dar coisa de graça pra você testar. Só testar provavelmente vai ser um privilégio, né? Isso é interessante. Beleza. Apareceu o cubo lendário, né? Exato. O cubo lendário vai começar, o Legendary Cube. Ele vai começar dia 18 de novembro, né, daqui a 8 dias, e vai até dia 9 de dezembro. Quem quiser jogar o Legendary Cube nas férias escolares, não vai conseguir. Provavelmente vai voltar o Holiday Cube, né, Grilo? Ah, com certeza. Tem que ter todo ano, né? A gente vai colocar as listas na descrição do vídeo, lembrando. Eles soltaram as listas das... São 598 cartas. Todas as criaturas são lendárias. Só tem duas criaturas repetidas, que são quais? É, os irmãos Yamazaki. Exatamente, os irmãos Yamazaki. E tem outra coisa, né? Eles também disponibilizaram a lista das cartas que você pode vir a tirar nos boosters de premiação. Porque o que acontece, eu até tinha me enrolado na semana passada. Se você jogar o Legendary Cube, você vai ganhar, por exemplo, tem o Suíço normal e o Single Elimination, né? Se você jogar qualquer um deles, o primeiro campeão, quem tiver as 3 vitórias, vai receber 3 Legendary Cube Prize Packs, né? Você não vai receber aqueles Phantom Packs ou nada disso, né? Além desses Prize Packs, você vai ganhar alguns Play Points. Quem ficar em primeiro em qualquer um dos dois torneios vai ganhar Play Points suficientes para jogar novamente, né? A diferença é que no Single Elimination você vai conseguir 50 Play Points a mais. Custa 100 para entrar, se você vencer você vai ganhar 150 Play Points. Além dos 3 Prize Packs. Nesses prize packs, você não consegue fazer nada senão abrir, né? Eles vêm, se eu não me engano, são 6 cartas. Deixa eu ver aqui. Enfim, as listas das cartas que podem vir nesses packs estão aqui também no link que eu vou deixar. E tem alguns destaques aí. Você viu aí, Grilo? Vi por cima, né? A única maneira de ter acesso às cartas de Commander 2015 é através desses prize packs. Lembrando de novo que Commander 2015 não vai estar disponível na loja do Magic Online dessa vez. Além disso, pode aparecer um Deck Faden, uma Nahiri. Cartas de Conspiracy, né? Que Conspiracy também foi uma coleção que não saiu do Magic Online. Também. E outro True Nemesis. Ah, sim. Esse pode sair também como... Lembrando de novo que os Commander de 2013 e 2014 também não vão mais estar na loja, né? Acho que inclusive já saiu da loja. Eles reformularam a loja. Aliás, eu loguei recentemente o Magic Online algumas coisinhas mudaram, né? Commander, por exemplo, você tá mulligando, ele já tá dando aquele scry do mulligan. E a sua segunda mão vai para 6 cartas. Antes você mulligava, você tinha um mulligan para 7 cartas. É isso que eu tô confundindo com Hearthstone? Não, é isso mesmo. Não, Hearthstone é completamente diferente, né? Hearthstone é... Você escolhe quais cartas você não quer e manda de volta, compra no lugar, e se as cartas forem ruins, só lamento, sabe? Exato, Enfim, eram essas as notícias do Magic Online, então vai lá se você quiser ler mais sobre o assunto, tá aqui no nosso link, beleza? Beleza, eu com certeza lerei, porque eu acredito na palavra do Hack dos Cash. Vamos abrir a carteira? Vamos lá. preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rápidos Cast. Bom, Grilo, o que, que a gente vai falar aí de Commander 2015? É, vamos dar um review financeiro. Ou você quer deixar pra semana que vem, né? Queria também Commander, mas eu acho que é relevante, né? Ah, é só falar o básico aqui, então. O básico, né? Do que se encontra nessas, nesses decks, né? É, por exemplo, Sol Ring está em todos os decks. Sol Ring e Torre de Comando. Carta, Torre de Comando, é. Também tem... Lembra de Grevas Faiscantes? Sim, com certeza. Está em alguns deles também. Uhum. É, mas também teremos Black Market, que é lá de Saga de Urza, né? Não, Black Market, se eu não me engano. Não, de Máscara de Mercado. Máscara de Mercado. Eu abri essa carta em booster já. Uhum. Em vez de abrir Porto de Richada, abri isso. É o primeiro reprint, né? em vez de Porto de Richada, mas Black Market é uma carta boa também. Sim. Ah, tem aquele Simulacro Solene. Sim, é Justiça Kármica. Rune então, Nemesis, hein? Não. Ah, não, esse é no antigo. Eu tô olhando aqui no artigo da... É, não, aqui tá comparando, pega, né? Pega. Monumental Drazi também, que não vê tanto jogo assim no Commander, mas tem um certo valor alto, né? Deixa eu ir pro, dar um scroll aqui pro desse ano. É um incubador de usa também. O que mais? Eu tô vendo valor nessas cartas aqui. Tem... É um valor bem distribuído, né? Não é que nem os últimos Commanders que tinha a carta que joga Legacy, então sempre tinha um que era mais caro. É um valor bem distribuído. Do que eu li, é atualmente o Commander Boros é que tá valendo mais, mas é um preço que não vai segurar, sabe? Vai diluindo com o passar do tempo, né? Olha, o Flávio disse que não encontrou pra vender, já tava completamente vendido o preto e verde. Uhum. Porque as duas lendárias novas são muito boas, né, também. Na verdade, eu gostei de todas as lendárias, sabe? Ah, mas tem algumas que são claramente melhores. Bom, não sei, né, é tudo questão de contexto, mas elas eu gostei bastante. Tem alguns deles que vem pinça craniana, cinete vem todos. Vem cinete e clustone, se você não tem clustone suficiente da época do draft de Labirinto do Dragão, né? Nossa... Ah, lembra disso? Cada booster vinha tipo 5 clustones. Os terrenos de Ravnica que geram duas quando entra em jogo, devolve uma pra mão. Como é que é o nome? As Bounce Lands. Isso, né? As Bounce Lands. É Blatant Thievery, que é um reprint de investida, né? Que também já. Veio bastante jogo no Commander e tava com precinho um pouquinho inflado também já. Você disse mercado negro ou mercado alto? Tem os dois. Mercado negro, alto. É um terreno porcaria, que eu não gosto, pelo menos. Faz você sacrificar bicho. Mercado negro é um encantamento preto, não é? É encantamento preto. Toda vez que uma criatura morre, você coloca um marcador na sua main phase, na sua primeira main phase, você adiciona uma preta pra cada marcador. Não, mas High Market, há decks que usem, sabe? E às vezes você quer um saque outlet fácil e High Market é um dos ideais. Ah, sim. E acho que tava com um precinho salgado mesmo, que acho que só saiu na última vez. O único lugar que teve reprint antes foi... foi From the Vault. Muito bem. Então é uma boa ter já colocar de mais um jeito de colocar no mercado, né? Então tem valor nesses decks aqui. É interessante. Tem valor. Tá valor bem distribuído. Acho que vale a pena comprar pelo menos um deles, né? Uhum. E o T2, por onde anda? T2, deixa eu ver. Porque eu me lembro, o Jace continua caindo, né? Ah, você tá torcendo pra isso, né? não exatamente. Eu já superei. Já superei o Jace, né? Você tá certo. Mas... olha, da última semana pra cá, o Jace caiu. O Jace de Origens, né? Caiu 5%. Tá em média $70. Sobe, uma bagatela. Mas eu acho que a tendência vai ficar caindo porque, pelo jeito, as pessoas andam se afastando do standard por causa do preço. Então, eu acho que a tendência é continuar caindo. Eu acho que é inevitável mesmo, sabe? Tá muito alto. Enquanto isso, o Lamog deu uma subidinha. O Ugin subiu bastante. Acho 15%. Que por causa do Asper Control, né? O Ugin em média tá $35. Uhum. Ele é o finisher do deck, né? E tá aparecendo bastante em algum no T2. Eu acho que 35 ainda é caro, mas se você pensar, ele é de Destino Reforjado. Ou Reescrito, né? É Destino Reescrito, que é uma edição que não foi tão aberta assim, né? Não é uma edição de muito sucesso. Eu acho que, inclusive, o valor esperado para ao abrir uma caixa dessa edição tá abaixo do valor da caixa, bem abaixo. Das top 10 que subiram de preço, o Ugin é o único que custa mais que $15, todas as outras custam menos. Enquanto isso, as que estão perdendo valor, uma boa parte custam mais de 20, né? A Drana é uma delas, um, né? O Jace lá estourando o limite dos 30 a 60. Então eu acho que é realmente um reflexo do pessoal se afastando do T2 porque tá muito caro, né? Então você tá vendo que as cartas mais baratas estão subindo um pouquinho de preço e as mais caras estão caindo de preço. Pelo menos é o que eu acho, né? Eu não sou nenhum economista nem nada. Eu tô olhando aqui em Modern, Grilo. Lembra do deck de Proten Hulk que nós falamos? Oi. Então, ele aumentou 30% de preço na última semana. Tá quase 3 dólares. Proten Hulk, pegue logo, tá quase 3 dólares, corra. Grove of the Born Willows subiu e tá bem carinho, provavelmente por causa de Tron, né? Ah, sim, tá jogando em Tron. Eu tô interessado em saber o que acontece com Legacy, porque, deixa eu ver aqui, de acordo com o MTG Goldfish, as top losers da última semana não tem nada assim muito espetacular no Legacy. Mas é meio esquiso isso aqui, né? Pô, a carta que mais ganhou preço foi Cidade Engarrafada de Arame Knights. Tá esquisito mesmo, mas é que eu tô de olho nesse anúncio da Star City Games, se teve alguma repercussão no mercado. O pessoal vai desistir ou vai parar de... ou vai tentar vender logo as cartas, não sei. Mas eu não sei. O problema é assim que se quiser ver um bom padrão pra ver a flutuação do Legacy, é melhor ver os preços online, porque o papel é bizarro mesmo, mas o problema do online é que fala sobre metagame online, né? Não fala, então, que é diferente. Então, não vai, então o anúncio da Star Games não vai ter menor impacto nisso, né? Então tem esse problema. Não, tudo bem. Já deu pra ter uma ideia aí. Nós estamos estabilizando em termos de preço, né? Pelo jeito não surgiu nenhum deck especial da semana passada pra cá no T2 pra puxar aqueles preços pra cima. Eu dei uma olhada assim meio que por cima no torneio da Star City Games no fim de semana e tá os mesmos decks de sempre. Acho que só o GR Eldrazi que tá vindo um pouquinho mais de jogo, né? Que acho que tá conseguindo se estabelecer, mas no geral não tem muita coisa diferente, não. Ok. Falando nisso, vamos dar uma olhada no combate? Vamos lá. Vem, Teobaldo. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Obrigado, Teobaldo, nosso polinauta vermelho desempregado. Fazendo pico aqui pra gente. Até voltar, né? Em Estrade, no ano que vem. É isso aí. Aí depois ele vai ser mandado embora com honras. Aí depois a gente escolhe um outro, porque até lá o Wizards vai cagar um Planalto de novo. É inevitável, né? Vamos chamar o Gideon de Gatecrash. Que... Tadinho. Tá mal, né? Bom, Grilo, minuto do Commander. Você quer começar? Ah, posso começar. Tô contando, então. Um minuto, vai lá. Ah, beleza. Eu vou falar do Riso Redimido, que é o único... lendária de uma mana que tem duas cores, verde e branco, que ele é uma híbrida verde e branco pra baixar. Olha, é o único. Eu acho que é o único. E o deck dele é de tokens, né? Porque você vê as habilidades dele. A primeira habilidade é 3, vira, faz um token, 6, e a segunda é 6, vira, dobra os seus tokens. Então é um deck divertidinho pra aquele pessoal que gosta de tokens, né? Que eu já fiz muitas coisas absurdas com o deck do Ri, sabe? Que você vai lá, faz Beastmaster Ascension, aí você dobra seus tokens e depois, de repente, você tá com, sei lá, 15 Saprophyta 6-6 no campo de batalha pra bater nos oponentes, né? Só isso? E eu realmente não tenho muito o que falar, porque não é uma estratégia super complexa, né? É só fazer um monte de token e ir dobrando eles, né? Você aproveita os encantamentos que pumpam, tipo, antífonas e tal. Deu tempo, Grilo. Só se esqueceu de falar que a estratégia desse deck é primeiro turno, comandante. Primeiro turno. Eu gosto de fazer no segundo turno, que é no turno seguinte, se não tiver jogada, já dá pra fazer a fichinha, né? Fazer no primeiro turno, dar um espacinho pra matarem ele antes. Se você tiver com alguma grava, você faz cantes na mão também, né? Dá pra esperar um pouquinho. Bom, minha vez, eu vou falar sobre Azusa, vírgula, perdida, mas procurando. Azusa é um comandante mono verde, custa 3 manas e é 1/2. Ela deixa você jogar 2 terrenos adicionais por turno, não 2 terrenos. Isso aí. É lógico que o deck de Azusa geralmente é um deck de ramp, né? A diferença dos feitiços de ramp verdes que pegam terreno pra pôr no jogo e pôr na mão é que normalmente eles colocam um terço a mais quando você vai colocar na mão. Por exemplo, você paga 3 incolores e uma verde pra pôr 2 terrenos básicos em jogo, esse mesmo custo te permite pegar 3 terrenos básicos e pôr na mão, né? Uhum. Então ela abusa desses efeitos e quando chega lá na oitava ou mais manas, é bichão. normalmente é bichão, né? Dobrar também a mana, o Vorinclex da vida, né? Que vai dobrar. Não, o Vorinclex não, o Vorinclex é mancado. Mas é geralmente o que ela faz. É, eu gosto dela, inclusive ela permite jogar terrenos que geram mana incolor, diferente de outros comandantes de ramp como o Seton, né? Que precisa de muita floresta, muita mana verde. Enfim, é legal, ela é apelona e ela é muito cara. Acabou o seu tempo. É, cara, eu vou discordar com você, porque todos os decks de Azusa aqui eu vejo são super desleais, cara. Que geralmente é deck de LD. É tipo, ah, vou fazer minha Azusa, vou fazer meu Crisol, vou fazer. Não, LD é mancada. Não, LD é mancada, cara. É, mas olha, eu disse que jogar de Azusa é legal, eu não disse pra quem, né? Uh-huh. É, bom ponto, né? Mas ela é um comandante super competitivo, né, Gui? É, com certeza, um dos mais competitivos do formato. Isso aí. É, no formato multiplayer, né? No francês eu nunca vi ela jogar nada. Inclusive, acho que se for pra escolher um comandante mono verde que usa terrenos, as pessoas preferem usar a Titânia. Ah, sim, nossa, Titânia é muito legal. Mas isso é pra outro minuto do Commander. Isso aí. Vamos falar aqui do top 8 do RPTQ? Do RPTQ que teve lá em São José dos Campos, organizado pela Kino N. Ok, um regional PTQ aqui em São Paulo. Que formato foi? Modern. Modern. Isso, pra já continuar no, na vibe que a gente começou semana passada, né? É, só pra situar aqui o ouvinte, nós estamos num post da Liga Magic, que é do Dialogue, é isso? Dialogue, deixa eu ver qual é o nome da criança. Deixa eu ver. Rafael P. Giovannini. Ok. Ele postou aqui o top 8 e vamos ver quem venceu. Deixa eu ver. Engraçado que tá começando pelo top 4. Aí tem vários. Que o top 4 é quem se classificou pro Pro Tour. Ah, legal. Ah, então vamos começar de cima pra baixo. Leonardo de Castro. É, o grande campeão, eu acho. Leonardo de Castro jogou de. Tá faltando o nome do deck aqui, não tem problema, a gente... Olha só, além de 4 Titã Primordial, quem é que tá nesse deck, Grilo? Azusa, olha só que coincidência. É, não foi combinado não, duas Azusas aqui. Bom, se eu tô vendo Titã e Azusa, eu já imagino que seja o Titan Bloom, jogando Modern. Claro, opa, com certeza. Tem alguns pactos aqui, e tem o Titan Bloom, né? Tem, Summer Bloom, né? Uhum. Floração Estival, é isso mesmo, é uma pegada no Titan Bloom. É a lista que ao invés de focar em fazer o Tita Primordial é dividir espaço com o combo da mente aglomerada, né? Que você faz a mente aglomerada, faz os pactos aí. É. Aí já era, né? Porque aí você vê outro no seu oponente e não pode pagar o pacto e perde o jogo. Ok, parabéns então, Leonardo de Castro, que vai representar o Brasil no Pro Tour. Segundo lugar, Foi o Marcelo Rodrigues de Cavalcante. Essa lista aqui não tá na ordem do top 8. Eu abri um segundo link aí falando Tô vendo. Como foi o top 8. Okay. Segundo lugar foi o Rodrigo Sadissal, que foi com o Titan Blue também. Olha só. Com a lista praticamente idêntica. A única diferença é que uma outra carta no side e ele usa Spirit Guide no main deck. Ah, sim. Tudo bem. Então, pouca diferença. Terceiro lugar é Rodrigo Gonçalves dos Santos. Foi. Deixa eu ver. Não, peraí, desculpa. Esse foi o segundo, né? Ah, desculpa, eu falei o terceiro. O Rodrigo foi o terceiro. O segundo foi o Marcelo Rodrigues Cavalcante. Que. Putz. Pô, tá meio bizarro esse top. Ah, não, desculpa. Nossa, cara, eu tô viajando, viu? Aqui, ó, Leonardo de Castro, campeão, venceu o Rodrigo Gonçalves dos Santos. Sim, é que eu tava vendo a colocação pelo suíço mesmo, desculpa. Ok, vamos pro top 4. Semifinalistas. Daniel Pires. Daniel Pires jogou, pelo que eu tô vendo aqui, é um Jundi. Não, esse aqui é Abzan. Ah, é Abzan. É que é fácil de confundir, né? Eu tava olhando as criaturas, não, tudo bem, é um Jundi. Aí, almas penadas, 4. Aí, opa. É fácil de confundir. Na verdade, meio que um The Rock fazendo splash pra branco, penadas. Pra Nilsson, né? Porque, almas penadas é a única carta do deck que usa branco, né? Todo o resto é verde e preto. Deixa eu ver se tem algum terreno importante pra branco aqui. Não, é exatamente pra isso, almas penadas. Então é um The Rock mesmo, né? Não vou chegar a dizer que é um Abzan. E é bem robusto, né? Tem. O que eu tô vendo aqui? Tem 4 Tarmogoyf, claro, 4 Confidente Sombrio e 4 Liliana do Véu. Dois Fulminator Mage main deck, né? Que geralmente vai no side, mas. É, Fulminator Mage. Acaba pegando muita gente surpresa. Aliás, é uma carta também que Fulminator Mage aparece no Living End, né, Grilo? Ah, com certeza. E é uma carta que venceu um jogo contra o nosso amigo Felipe, né, lá no GP de Porto Alegre. Ele pegou um deck de Living End e num dos jogos o sujeito jogou Fulminator Mage e Fulminator Mage, dois em seguida. E aí acabou com o BW Tokens dele. É, porque aí sacrificou, destruiu dois terrenos, aí voltou tudo, destruiu mais dois terrenos, né? É, atrasa o BW Tokens e o próprio Living End não atrasa em nada, né? Porque ele só precisa das três maninhas pra combar. Mas vamos lá, pra último lugar do top 4 ficou quatro com... foi Pedro Nascimento, que foi de Escape Shift. Escape Shift com, olha só, Hunt Master of the Fells. Isso é, pois é comum no Escape Shift? Não é comum, na verdade não, ele também usa a Tita Primordial, que não é comum, né? Aliás, é meta paisagem, eu tô vendo. Escape Shift usa agora o Primordial, realmente, é uma nova perspectiva do Escape Shift, né? Inovação. Que é uma versão... É, geralmente é bem mais agro, né? Geralmente o Escape Shift usa o comando Cryptic e tal e controla o jogo até poder combar. Esse aqui é bem mais agressivo. Então, vamos lá, então, ver o deck do Pedro Nascimento. Eu tô vendo aqui Meta Paisagem, Fúria dos Deuses, Buscar pela Manhã e Buscar Longínqua. Agora o Prismático, que é, acho que é... Agora o Prismático, Amuleto Izete e Aprisionar. E de criaturas, 4 Ancião, 4 Sakura Tribe Elder, 4 Titã Verde e 2 Hunt Masters. Isso aí. É, então... Interessante. Realmente uma novidade. É, então, parabéns para o top 4 que representará o Brasil no Pro Tour, né? Enquanto isso, vamos pro resto, pros top 8. Só passar aqui rapidinho, então, né, Grilo, pelo top 8. Marcelo R. Cavalcante, que tava de Twin. Isso, que é a versão. É a versão Grixis de Twin. Eu tô vendo aqui 4 Morto Poluto. Eu não sei se. Não, deve ser outra carta. Eu não sei. Morto Poluto, 5 manas, ele é preto. 5 manas, 3-3, quando ele morre, destrói o terreno alvo. Eu acho que ele não estava jogando isso. O deck é estritamente. Não, quem tá seguro, que... né? Tem preto. Eu acho que esses 4 Morto Poluto era pra ser Delta Poluído, né? Acho que teve algum... É, tem 19 terrenos erro aqui no main deck. É, teve erro aí no, na hora de colocar o deck, bem, né? Bem lembrado. Então, só lembrando, não use Morto Poluto em qualquer momento. Beleza. É. Adriano Thanos jogando de... Eu tô vendo Affinity. Affinity tradicional, né? Esse é a versão que usa Galvanic Blast, né? Lucas, existem dois tipos de Affinity. O que usa Galvanic Blast e o que usa Fotcast. Esse aqui usa Galvanic Blast. Fica fácil, assim, metagame breakdown. Bom, tem um deck aqui pilotado pelo Lucas Utuzi, que é um Abzan. Esse é Abzan mesmo, né? Esse é um Abzan mesmo, tem até o Sorin. Sorin e Liliana do Véu, os dois de mão dada aqui, quebrando o top 8. E o Guilherme Alves é o último deck aqui do top 8, com o que, Grilo? Merfolk. Merfolk é sempre uma partida tensa, viu? Ah, sim, com certeza. É, mas é o Merfolk clássico, eu tô vendo aqui, nada demais. Bom, vamos lá pro destaques do Circuito Liga Magic. Beleza, com o artigo do nosso querido Rudá, que provavelmente nem sabe que a gente existe, mas beleza. De novo, o Rudá escrevendo aqui pra gente. Bom, o primeiro deck que ele listou aqui foi terceiro lugar na Infogames, pilotado pelo Marcos Antônio Rodrigues. É Golgari Agro. Em Cascavel, a loja? É Cascavel. Okay, Marcos Cascavel, Antônio Paraná. Rodrigues Pinheiro. Abraço pra todos os ouvintes de Cascavel, Paraná. É, o pessoal de Cascavel nos ama, né, com certeza. Se você é de Cascavel, escreve lá no arroba hack dos cast, comenta. E eu tô vendo aqui que é um deck budget. Budget? Ele não usa nenhuma das fetches. É um BG. BG Aristocratas. Se não tem fetch, não tem Jace, é budget, com certeza. Nesse T2. É Aristocratas, então? É Aristocratas. A única carta cara que tem é uma drana. Ok, tem companhia agrupada do além. Tem a Liliana de Magic Origins e aí é um tipo de... Interessante, olha só. É aquele Aristocratas de sacrificar bichinhos, isso aí. Isso. Logo em seguida temos Mono Red Zada For All, pilotado por Marcelo Carvalho da Sociedade Magic de Itapira, que ficou em quarto lugar. Muito bem, é um Mono Red. Mono Red. Fúria de Batalha Temur, gostei já. Cartinhas de Fazer Fichas, Forragem de Dragão e Ataque da Mini Horda. E a Zada, olha a Zada. Lembra da Zada, Grilo? Eu lembro da Zada, mais um deck budget, né? Um Mono Red budget. Esse aqui, de acordo com a liga, tá a menos de R$500. Olha só que barato. Mas olha, tem 4 Goblin Batistaco, olha ele aparecendo aí. Tem 2 Chandra de Magic Origins. Resta a criaturinha pequena. A Zada, ela tem a sinergia com Fúria de Batalha Temur e com Força do Titã, que dá mais 3, mais 1. Sim. É isso. Mas é suficiente, né, Grilo? É, com certeza. Com tanta fichinha, é suficiente. Eu gostei, o Mono Head bem bonitinho. Próximo é Mar do Agro, pilotado pelo Luiz Cerqueira na Dom Panic Nerd House. Onde é? Da Teresópolis. Teresópolis. Do Rio de Janeiro. E o que, que tem aqui? É um Marduk. Olha, lembra do açougueiro da Horda? Lembra? Ah, nossa, usa quatro. Geralmente só uso um ou dois. Né? Ah, então é mais é um Mardu Aristocratas esse aqui também. Não, é agro mesmo. É agro. Só calha de usar degulador do aporte porque tem uma boa sinergia, mas esse não é o foco do deck, é um agro mesmo. A Fênix de Destino Reescrito tá aqui. Uhum. É melhor chamar assim do que Fênix do Rastro Flamejante, né? Porque toda edição tem uma Fênix nova. É, você fala o nome da Fênix, eu não vou lembrar direito qual é, né? Agora, Fênix e o nome da edição você meio que associa. Uhum. Ascendência Mardu tem 4, Grilo. Olha só que beleza. É engraçado porque Ascendência Mardu é meio bizarra, né? Segunda habilidade é meio bizarra. Você sacrifica para suas criaturas ganhar mais 0, mais 3. É esquisito. É bom no deck de Doran, mas Doran não é Mardu. Então, cadê a lógica? Bom, Jundão Apaixonado. O Maurício Velasquez, dessa mesma loja. Na mesma loja, Jundão. Bom, 27. É Jundi. E por que é apaixonado? Não sei. Não, porque tá cheio de dragão aqui, o pessoal gosta de Jundi, pronto. É, tá cheio de dragão aqui. Tem Dem Protector também. E tem uns feitiços de. Umas mágicas e feitiços de Burn. O que mais? É, eu gostei. É meio que um Jundi mid-range pra controle. Não, é mais pra mid-range mesmo. Tá pra mid-range com esse dragãozinho. É, legal. Aqui, né? Legal. Coladão também. Tudo bem. Próximo, Grilo. E o último deck também dessa loja foi o Diego Oliveira, com um deck chamado Against the Odds, ele ficou em nono. Deck verde e vermelho que parece ser um ramp. Ok, ele tem Leaf Gilder, um elfinho, um elfinho basicão, que adiciona uma verde só. Ah, é um deck de LD. É um deck de LD? Por quê? Cadê? É Demolir. Tem 4 Demolir no meio aqui. 3 Ruína em Pó, 4 Sublevelação Vulcânica e 4 Cara, tem 4, 8. Caraca, cara. Peraí, 4, 8, 12, 15. Não sei porque se chama. Esse deck aqui se chama Against the Odds porque saiu num artigo do MTG Goldfish, se eu não me engano. Que é Against the Odds é meio que um programa que o MTG Goldfish faz, que ele põe no YouTube lá, que, se não me engano, é exatamente isso. Ele tentou fazer um deck LED Budget. E esse aqui, de fato, é Budget, sim. É bem Budget, né? Ele não teve tanto sucesso, né? Porque ficou em nono, não. Mas é muito legal ver destruição de terreno. Apesar da Wizards jogar todas as destruições para custo mínimo 4. Cara, né? Nesse tá... T2, é porque destruição de terreno tá relevante. Tá, viu? Tá todo mundo tentando baixar os dragões, né? Eu, até os Ugins da vida, os Ulamogs. Eu vou chutar aqui em Oath of the Gatewatch, ou pelo menos Shadow of Innistrad. Não, acho que mais para Oath of the Gatewatch, talvez tenha algum hate de terreno não básico. Outro Grilo? Ruir em Pó já tem aqui. Ah, mas Ruir em Pó faz pouca coisa. Imagina, seria interessante se. Deixa eu ver. Cara, Ruir em Pó destrói não básico e você procura no, na mão. Não, mas é pouco eficiente. É, seria interessante ver o reprint daquela criatura lá de Alara Reunida, que quando entra em jogo, o jogador toma dano enquanto número de terrenos não básicos e tem. Eu lembro. Anatomancer, né? Anatomancer, é. Então, tipo, um hate mais assim, né? Um hate jogável, sabe? Que eu acho que o T2 tá precisando. É verdade, isso é uma bagunça de terreno. Decks de 4, né? 5 coisas. E é uma vantagem que esse deck tem, se ele tem muito conhecimento de como é o metagame, de como os decks dos oponentes também se comportam, ele pode acabar, ao destruir um terreno, ele acaba zoando completamente o jogo do adversário. Né? Porque às vezes você tem no seu deck 2 ou 3 terrenos que geram uma cor específica do seu splash, no seu deck de 4 ou 5 cores. E se o seu adversário destruir um desses terrenos, vai demorar para você conseguir um outro desse. Às vezes, se você conseguir através de uma Fatland, ele vai entrar em jogo virado. Né? Então, é uma vantagem que esse deck tem, olhando pro metagame atual, tentar zicar o oponente dessa maneira. Mas, né, tudo especulação, até porque a gente não viu um deck desse em um top 8 inconsistente. Mas legal, gostei. Beleza. Bom, chega de destaques, vamos falar do GP Seattle Tacoma, que foi Legacy. Que a gente tava falando de Legacy, né? Vamos dar uma olhada rápida, né? Antes de entrar na lista, Grilo, só dizer que teve uma desclassificação, um DQ ali nesse GP, porque um jogador estava com cartas falsas. Putz. Os juízes receberam uma notificação de que tinha alguém jogando com cartas falsas. Provavelmente um adversário desse jogador que reparou ali em alguma coisa e foram conversar com ele, investigaram e o jogador de fato estava e sabia que elas eram falsas, né? Uma coisa é você não saber. Outra coisa é ele sabia que elas eram falsas, então ele foi desclassificado do torneio. Putz. É, acontece, né? Não que eu esteja incentivando esse tipo de comportamento, né? Mas acho que é inevitável quando um Legacy é tão caro de se entrar, né? É, e fica de olho, né? Nas cartas dos seus adversários. Sempre que tiver alguma coisa esquisita, você pode pedir para um juiz dar uma olhada. É isso aí, os juízes estão lá pra servir, né? Você fala, tipo, se tiver algum problema, você chega o juiz e fala: ah, juiz, eu posso conversar com você aqui de ladinho? dá trabalho pra essa cambada que não faz nada, vai. esse é justamente o trabalho deles, né? Bom, enfim, vamos pro top 8. Não teve tantas coisas assim, mas teve duas deck lists que interessante, né? Problema de falar de top 8 de Legacy é que os decks são meio que imutáveis, né? Quase sempre a mesma coisa. É, não tem tanta inovação assim. Primeiro lugar... Fala lands, aí, lands, build lands tradicional, mas eu vou falar alguma coisa que teve no side. Tem um Molten Vortex no side, eu só falei que você tava subestimando o Molten Vortex. Uau, é aquele substituto de... como é que é o nome? De Seismic Assault. Isso, ele é de Magic Origins, encantamento, uma mana vermelha, paga uma mana vermelha, descarte um terreno, causa 2 de dano a qualquer alvo. Uau! É relevante custar só uma vermelha em vez de 3 vermelhas. É, né? Pelo jeito é mesmo. É, joga até Legacy. Bom, segundo lugar, tá escrito R. Delver, mas tem um... usa Death Red Shaman e Igor Magangler, então acho que quem registrou esse deck fez alguma caca, né? É, eu não consigo ler o R. Delver e processar Death Red Shaman no mesmo deck, não. Esqueceu de colocar uma cor, né? Porque também tem Cabal Therapy no side. Então ele é preto, vermelho e azul. Ele é Grixis. Grixis Delver. Terceiro lugar foi pra Miracle. Se você não cansou dele ainda, tá aí de novo. E se você cansou dele, não adianta, porque o seu adversário vai usar, então. Quarto lugar, Reanimator. Ai, que saudade de Reanimator. Olha, Reanimator, hein? Quais as criaturas que ele tá tentando reanimar? Archetype of Endurance. Uau! Lembra? Ninguém vai lembrar disso, Grim. Ninguém vai lembrar. É o que dá Hexproof pra todas as suas criaturas e tira Hexproof de todas as criaturas do oponente. Isso, lembra lá em... como é que é o nome dessa edição? Caramba. Born Depois of the de Gods. Tags. Isso, em Born of the Gods saiu um arquétipo de cada cor. Esse é o arquétipo verde. E ele está sendo reanimado em um deck de top 4 de GP. Uau! Legacy. Mas olha só, o que você faz contra um bicho 6/5 resistência à magia no Legacy? Você lá com tantos raios e swords e espadas enharados na mão. Nada. Não tem tanta resposta assim. O Trundle Menezes não tá jogando tanto, o Mangusto também não tá jogando tanto, então o pessoal não tá tão preparado assim pra criaturas com Hexproof, etc. Que pode peitar esse bicho, né? Não tem mesmo. De novidade aqui também eu tô vendo um Jace, Prodígio de Vryn. Nesse deck de reanimação. Legal. No geral, não tem tanta novidade assim, né? Tem, mas no geral, só de ver o bom e velho Reanimator é bom, né? Ele tá aí. Se você não trouxe o seu hate, ele vai subir no top 8. Bom, quinto lugar, Shardless Bug. Shardless Bug, pra quem não lembra, é um bug, é um preto, azul e verde, e ele usa Shardless Agent e Tarmogoyf e Deathrite Shaman. E todo o pacote dessas cores com as cartas mais fortes. Bom, eu tô vendo Rinto Torak aqui. Rinto Torak é pacote básico. Shardless Agent a gente pega quase todas as cartas do deck. Esse deck é muito forte, competitivo. Bom, sexto lugar, de novo um Grixis Delver que tá escrito R. Delver. E a lista não é tão parecida quanto a outra. Eu tô vendo aqui pro Nemesis. Parecida. Tem um Nemesis, o resto é igual, né? É bem parecida mesmo. Nossa, Legacy é difícil mudar mesmo, né, Grilo? Fazer o quê? É muito difícil. Sétimo lugar é outra novidade, que é o deck de combo de Alluring. Então, só explicar direitinho o combo. A Luring é um encantamento de tempestade que é assim, 12 incolores e 2 verdes. Qualquer jogador pode conjurar mágicas de criatura com custo 3 ou menos, sem pagar o seu custo, e como se tivesse flash. Isso. Como se tivesse lampejo, né? E combo assim, é a Arpia da Caverna, que é assim, uma azul, uma preta, 2/1, voa, quando entra em jogo você devolve uma criatura azul e preta pra sua mão, e paga um de vida pra devolver ela pra sua mão. E a outra parte do combo é uma cartinha chamada Parasitic Strix, que é 2/2, 2 incolores e uma azul pra descer, voar. Quando ele tem jogo, se você controla uma permanente preta, o jogador alvo perde 2 de vida, você ganha 2 de vida. Então, o combo é assim, você faz a Luring, você faz a Arpia, você faz... Não, mentira, você faz primeiro Strix, Aí você faz a arpia, devolve a Strix pra sua mão. Aí depois você, você faz a Strix. Aí depois você volta a arpia pagando de vida. Aí você faz Strix. Aí é isso, cara. Porque você, você não precisa pagar nada por causa de Alurem, né? E esse é o combo. Você vai fazendo esse infinito e vai drenando o oponente. Isso aí. E o último deck, Shardless Bug. Outro Shardless Bug, né? Que acho que é mais ou menos a mesma coisa. Isso, mesma coisa. Só dá uma passada aqui no top 32 também desse torneio, Grilo. Tem Elfos, tem um Agroloan, tem Death and Taxes. Tem, que mais? Infect. Infect fez top 32. Sim, Infect joga Legacy. Sim, mais Grixis Delver, mais Shardless Sultai. Sultai Delver também, Temur Delver também, tem o Esper Stone Blade que eu tô vendo aqui, Sneak and Show apareceu também, Burn. Inclusive você reparou, né, que depois que Dig for Time foi banido, Sneak and Show, Show and Tell já não tão mais tão presentes quanto antigamente. É verdade, né? Nós estaríamos lendo esses decks em top 8 em vez de top 32, né? É verdade. Bom, deck de Burn aqui, olha, o Eidolon da Grande Festança é obrigatório, né? Claro. Muito forte. Bom, tem o Ents, que é o Ednauzum Tendrils, Esper Stoneblade, já falei, tem Merfolk também aparecendo aqui no top 32 do Legacy, e mais Infect. Fechou. Beleza. Fechou? Então, você só queria dar mais um destaque, né, do Open do Star City Games, que foi Standard, né? Sim. Foi lá na Filadélfia, né? Estamos aqui com as listas do tipo 2, ó, só dando um resumão, top 4 inteira de Abyssan. Só adiantando, a gente não vai falar todas listas porque o Standard continua estagnado, né? Exato. A gente só queria dar um destaque pra um deck que é ligeiramente diferente. Só então fechando, top 4 inteiro é Abyssan, depois tem um Bunch Megamorph, um GR Eldrazi, Jeskai Preto e Jeskai Preto. Sétimo e oitavo são Jeskai Preto. O deck que eu vi aqui interessante é um Abyssan Azul. Cara, eu não consigo ainda fazer essas contas. Eu prefiro dizer não e a cor que ele não é. Porque Abyssan, eu tenho que imaginar as cores. Aí depois você adiciona azul. Aí depois eu tenho que repensar qual a cor que não tá ali. Pra fazer algum sentido. Eu não sei. Não funciona direito chamar de Abyssan Azul. Bom, mas enfim, esse deck é que nem os Abyssan Azul tradicional, só que usa o Woodland Wanderer, que é aquele lá com convergir, que entra com aquela mais um. Isso. E usa uma boa dose de counters, né? Então, principalmente Stubborn Denial e Disdainful Stroke e Dispel no side. Dispel tá jogando muito nesse standard, cara. O splash dele do main deck é só pra dois Stubborn Denial no main deck. Só isso. E pro Wander, né? Eu também esperava ver a mainland verde e azul, mas não deu as caras, não. Não, ainda não. Pois é, mas tem tudo a ver se você pensar, né? O Stubborn Denial com uma mana azul você anula, porque você, né, nesse deck você normalmente vai ter as criaturas com feroz, né? Vai ter feroz ativo, então você anula uma mágica instantânea, uma mágica que não seja de criatura com uma mana azul. Prontinho. É isso aí. Bom, chega de torneios, vamos pro prato principal. Ah, bora lá. Vamos pro mortadela do nosso sanduíche. Nossa, que bom gosto. Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal. Aqui, no Rápidos Cast. Bom, se o ouvinte não ainda pensou nas 10 mecânicas, pausa, que a gente vai começar a falar, né, Grilo? A gente espera. Primeiras menções honrosas, então. Antes de mais nada, vamos falar isso. A gente não considerou as mecânicas de Future Sight pra essa lista, porque... Ah, isso mesmo. Porque já é trapaça, né, falar de uma mecânica que só aparece em uma carta. Tem aquelas que só aparecem em uma carta, que eram pro futuro, e o futuro ainda não chegou, então... Futuro é incerto também, né, que tem mecânicas que o Mario já falou que não vão aparecer nunca, né. Inclusive de carta rara que você abriu. Pois é, então, se você esperava falar de Absorb, esperava falar de Fate Seal, Mestre Flagelador lá, de Gravestorm, não vai ser aqui que Frenzy, você vai ouvir. Né? Frenzy, sim. Então, enfim, vou começar pelas menções honrosas, né, são cartas que não foram pra lista. Começando, claro, por Formar Bando, né? Formar Bando é uma mecânica antiga, durou até 97, né, parou lá, e se você começou depois disso, talvez tenha passado na sua mão alguma carta usada com essa habilidade, né? Ela é esquecida porque ninguém gosta das cartas que tem Formar Bando. Praticamente você usa elas em Magic Online se você quiser brincar com alguém, mas... Então, a grande coisa, Formar Bando não entrou na lista, porque é uma mecânica que ninguém joga, mas é uma mecânica infame, sabe? Todo mundo sabe que existe porque ninguém entende como ela funciona, então é uma piada recorrente. É verdade. E, bom, eu joguei bastante com o Formabando lá atrás, mas assim que tive outras possibilidades, abandonei todas as cartas que tinham Formabando. Não eram úteis mais. Outra mecânica interessante de falar só apareceu em 5 terrenos. É, sim, é o ciclo de Lorin, né? Isso. Então, a segunda mecânica, Grilo, é... Hideaway, ou esconderijo, eu acho. E, bom, deixa eu pegar a tradução aqui, fala aí pra gente o que que faz enquanto... É assim, só apareceu em um ciclo de terrenos de Lorin, e funciona assim, esse terreno entra em jogo virado, quando entra em jogo você olha as 4 cartas do topo do seu deck. Você escolhe uma pra exilar virada pra baixo com esse terreno, e as outras você põe pro fundo. É, quando você chegar a certas condições, você pode pagar uma mana equivalente à cor do terreno e virar, e conjura aquela mágica que você exila sem pagar o custo. Isso, olha, a tradução certa é refúgio. Refúgio. Só apareceu nesses 5 terrenos. É a menção rosa porque é uma das cartas do ciclo, que é o Windbrisk Heights, é bem conhecida, né? Que a condição é que você tenha atacado com 3 ou mais criaturas desse turno. Normalmente você não usa essas cartas em construído mais, né? Usou lá na época, mas hoje em dia só talvez em Commander. Às vezes em Modern o Windbrisk joga. As outras 4 não joga. Só pra clarificar, as condições das outras são: a azul é um deck ter, se não me engano, 20 ou menos cartas no deck. Isso joga muito em Commander. A vermelha é você ter causado. Desculpa, em Commander não, em Cubo. Commander é o contrário, né? Commander não tem como. Ah, que gafe, hein? A vermelha é você ter causado... Um oponente ter sido causado 7 ou mais de dano nesse turno. A verde é você ter um total de... Suas criaturas têm um total de poder de 10, eu acho. 10 ou mais, exato. E a preta... Que é a pior de todas, que todos os jogadores têm que estar sem carta na mão. Isso. É muito difícil de fazer. Nossa, preta é muito Falando difícil. Em não ter carta na mão, vamos para a próxima menção rosa, que é... Realmente. Em português, se não me engano, é determinado. Deixa eu ver. Determinação. Determinação, isso. Que é a mecânica de Rakdos da Ravnica original, né? Rakdos Cast. Que aqui é BR. Que são cartas que tinham um efeito diferenciado se você não tivesse carta na mão. E a gente tá na menção rosa porque tem uma carta que joga muito Legacy que tem realmente, que é o Infernal Tutor. Que é uma incolor, uma preta, você revela uma carta da sua mão e procura no seu deck por uma carta com o mesmo nome e põe na mão. E se você tiver no Hellbent, você pode procurar qualquer carta. Então joga no deck de Storm, que abusa dessa carta junto com o Diamante Olho de Leão, né? Isso aí. E na época Demon Fire também jogou muito, que é uma mágica de uma mana mais X, e no Hellbent não pode ser anulada nem prevenida. Aí chegou o Bane Fire pra destronar o Demon Fire, né? Exato. Bom, a próxima menção rosa é Assombrar, Haunt. Que funciona assim, se não me engano, quase todas as mágicas com Haunt são criaturas. Assim, quando entra tem um efeito, quando ela morre você exila assombrando uma outra criatura, e quando aquela criatura morrer faz esse efeito de novo. Essa mecânica saiu lá em Pacto das Guildas, era a mecânica da guilda Orzhov, e inclusive a carta mais famosa acho que é o Pontifex Orzhov, né? Sim. Isso aí. Que ainda que via bastante jogo no deck de Pod, né? Olha só. Nós somos um podcast nostálgico, né, Grilo? Enfim. Com certeza. Próxima mecânica é Champion. Em português, Acuda. Acuda é uma fada, Acuda é um goblin, Acuda é uma criatura. São criaturas que são poderosas pro custo delas, mas também tem um custo adicional de você ter que exilar uma das suas criaturas de um certo tipo, né? Mas quando essa criatura deixa o jogo, aquele card volta pro jogo. É realmente uma mecânica que jogava bastante no deck de fadas, né? Isso, aquele Mistbound Click. Lembra dele? Exatamente. Quando entra em jogo, você vira todos os treinos do jogador alvo, que tinha a sinergia com Bitter Blossom, né? Isso, é facção Laço de Brumas. 4 mana, 4/4 voa, lampejo. Isso era muito forte na época. Bom, mais uma menção rosa, Grilo. Conspirar. Lembra o que Conspirar faz? Se não me engano, é de Shadowmoor. Exato. Assim, são mágicas conspirar tinha um efeito que disse se você virasse, como custo adicional, se você virasse duas criaturas que são da mesma cor da mágica conspirar, você copiava essa mágica. Isso, e pode escolher novos alvos pra cópia. Né? Isso. E tá menção rosa porque tem uma carta que joga no Sides de Pauper, que eu não lembro o nome, mas é uma incolor, uma verde, destrói até falar do encantamento. E então, tem pessoal... uma lenda aí também, pra quem gosta de goblins, tem uma lenda vermelha. A mosto, a mãe de ataque, né? Ela é vermelha e verde. É um goblin aí que tem essa habilidade. Ela dá essa habilidade para suas mágicas. Mais uma menção honrosa. Quanta menção honrosa, hein? Resgatar. Que realmente a gente estava pensando nas mecânicas esquecidas e tem bastante até, viu? Agora, resgatar. Ouvinte, você sabe o que resgatar faz? Pensa. É uma mecânica bem cheia de palavras, né? Bem cheia de poréns. É assim, resgatar é uma mecânica que só funciona se a carta estiver no cemitério. Funciona assim: quando uma criatura que você controla morrer, você pode pagar o custo de recuperar dessa mágica. Se você pagar, você devolve ela pra sua mão. Se você não pagar, você exila. Isso, lá em Cold Snap, ou Frente Fria, em 2006, eles lançaram algumas habilidades novas, algumas palavras mágicas novas, né? E essa é uma delas. Apareceu em, tô vendo aqui, 7 cartas apenas. Uma das cartas mais famosas que tem essa habilidade, deixa eu ver se eu lembro... tem uma que destrói terreno, uma que devolve criatura pra sua mão, uma que até anula mágica alvo. E faz exatamente isso que você falou, né? Quando uma criatura morrer, você pode pagar esse custo de resgatar e devolver a carta pra sua mão. Isso. E é menção honrosa porque tem uma carta que tá vendo bastante jogo no Pauper, que é Green Harvest, também conhecida como Colheita Sinistra, né? Que devolve a carta de criatura do cemitério pra mão. Ah, isso. Por uma incolor e uma preta, né? Instantânea. Isso aí. Ondular é mais uma mecânica aqui, uma palavrinha bem difícil de lembrar o que faz. Tá em 6 cartas de Frente Fria. E lógico, a grande carta famosa por ondular é a Tumen Stone, ou Pedra Sibilante. Sibilante. Que todo mundo que já pensou em fazer um deck de ratos implacáveis já sabe que essa carta faz. Sibilante dá ondular 4 para todas as suas mágicas. Então, aí ondular faz o quê? Toda vez que você joga uma mágica... Acho que você revela as 4... vamos falar só ondular 4, porque só existe ondular 4, né? Só existe ondular 4? Só tem ondular 4, não tem nenhum outro número. É assim, então você vai falar, você revela, você faz sua mágica, quando você faz sua mágica, você revela as 4 cartas do topo. Aí você pode conjurar qualquer número de cartas com o mesmo nome daquele que você conjurou sem pagar o custo. Ok. Então, isso com aqueles ratinhos é... É, os ratinhos, porque como você tá conjurando, então vai ativar o ondular de novo. E os ratinhos você pode colocar quantos você quiser no deck, né? Tem aquela cláusula mágica. Então é isso, né? E finalmente, a última menção honrosa, que prever. Que é a mecânica de Azorius da Ravnica original. Aposto que o ouvinte não previu isso. Que é assim, são umas mágicas lá que tem uns efeitos e tal, e prever fazer assim, na sua manutenção você pode pagar um custo e revelar essa carta com prever da sua mão pra fazer um efeito que é parecido com o efeito da carta, só que é um efeito menor. Isso. Então tem uma carta desse set que eu não, nem lembro o nome, mas é que tinha prever que quando você previa você devolvia uma carta, criatura com custo 1 do cemitério pro campo de batalha. E ver um pouquinho de jogo no deck de Soul Sisters, né? Ah, sim. Vamos lá pro nosso top 10? Então vamos lá pro top 10? Vamos lá, Teobaldo, faz a chamada pro top 10. Hora de falar besteira de forma segmentada. Top 10 do Magic Brasileiro. Seu filho da mãe. Bom, top 10, Grilo. A décima mecânica que ninguém vai lembrar. É uma mecânica que não faz muito tempo que tava no T2, viu? É bem recente. É bem recente mesmo, mas não jogou. Ninguém vai. Só vão lembrar se jogaram pré-release de. De Born of the Gods. Isso, que é tributo. Tributo. Que é uma mecânica que quando foi expulada, todo mundo já falou: essa mecânica é uma bosta. Na verdade, a única carta, né, que representou alguma coisa com tributo foi o Fanático de Xenagos. E ainda foi duvidoso, né? As pessoas tentaram jogar. Então, tributo, o que que faz? É tributo X, seu oponente pode deixar que essa criatura entre com X marcador de +1/+1. Aí essas criaturas com tributo tem uma habilidade desencadeada que é, se o seu oponente não pagou tributo, faz tal coisa. Então dá uma opção para o oponente, né? Então no caso do Fanático é tributo 1, se não pagou tributo ele ganha +1/+1 e ímpeto até o fim do turno. Tributo então acaba dando a opção para o oponente, não para você. Pelo menos o nome é muito bom, né? Ou você paga o tributo ou a criatura faz alguma coisa. Mas o grande problema, né? Que é um problema que a gente conhece desde do Brawl Beat, né? Que é que se você deixar o seu oponente escolher, ele sempre vai escolher a que você não quer. Exato, exato. Então é muito fácil o cara chegar, tá bom, vou pagar o tributo e no meu turno eu já mato sua criatura, entendeu? Ou, ah, então essa criatura assim tá com os marcadores que fica muito maior que a minha, então eu não vou pagar o tributo, vou fazer o efeito, deixar ela fazer o efeito dela. É, o que ajudou o Fanático de Xenagos foi um design bem arrojado. É, bem arrojado. O custo dele é bem agressivo, então... Uh-huh. É, mas infelizmente não, nem ele conseguiu jogar, né? É verdade. Número 9, Grilo. Número 9. Rampage, ou Fúria em português. E Fúria. Aí, quem é que lembra o que essa habilidade faz? Ah, só quem jogou antigamente, cara. Uh-huh. Ela é desde lá de Legends. Isso, começou em Legends. Tem algumas cartas de quinta edição com ela. E Fúria faz basicamente o seguinte. Quando essa criatura é bloqueada por... a criatura tem Fúria X. Quando essa criatura é bloqueada por duas ou mais criaturas, ela recebe mais X pra cada criatura bloqueando ela. Além da primeira. Não é? É, além da primeira, exatamente. Ela vai ficando mais forte conforme mais criaturas tentam bloqueá-la. Uhum. É, então o grande problema dessa mecânica é que, primeiro, que double block já é uma coisa não muito comum no Magic em si, né? E segundo, que é essencialmente uma coisa que ele dizia, que essa criatura só pode ser bloqueada por uma criatura, né? Porque se bloquear com mais de uma criatura, é bem provável que as suas duas criaturas acabem morrendo. Então não tem muito senso estratégico na maior parte do tempo. Eu lembro do Gigante Devastador de quinta edição. Uhum. Ele é 7 mana, 6-4, atropelar e fúria 2. Eu lembro do Dragão de Teca, que é tipo, acho que é 9, 4-4 voar e tem fúria 4, se não me engano. Dragão de Teca, pega aí, tentando procurar agora. Teca Dragon, Teca's Dragon. É isso mesmo. 9 mana, 5-5, voa, atropela, fúria 4. Ah, então errei, eu falei que era 4-4, droga. Não, ele é 5-5. E ele conta como um dragão, porque antigamente, né, ele era apenas criatura artefato. Uhum. É uma rara de miragem. É. Bom, mas fúria não existe mais, né, acabou. É, já. É, tadinha. Mas falando em miragem... falando em miragem... Oitavo lugar é Alternância. Alternância, ou Phasing. Alternância é uma habilidade que os jogadores não gostavam, uhum. né? Porque as cartas com alternância eram mais fortes, só que você não podia jogar com elas com tanta frequência. Você jogava metade do tempo com elas. É, alternância dizia assim, um turno ela tá contigo, outro turno ela está removida de jogo. Outro turno ela tá contigo, outro turno ela tá removida. Removida de jogo entre aspas, né? Porque as regras pra estar fora de fase são meio estranhas. Porque, assim, é quando ela tá fora de fase, ela tá em campo, mas é como se ela não tivesse. É bizarro. Então só clarificar, se essa criatura tem alternância, ela não vai ativar nenhuma habilidade de ETB quando ela entrar em fase, porque ela nunca saiu de campo. É muito esquisito. É muito esquisito. Eu tenho duas lendas com alternância, né? Que eram da época de miragem. Um terreno, que é a Ilha de Teferi. Ele entra em jogo virado e tem alternância. Então pois tem que ter muita paciência horror, pra cara. Conseguir usar, mas pelo menos adicionar duas azuis. E tem a Tanilha, que é uma serpente marinha. É 5 mana 7-7 e tem alternância. É interessante porque a lendinha diz, né? Quando ela acorda, o mar se revolta, né? O mar vira junto. Então é interessante. Quando ela tá do seu lado, ela é tão grande que o mar acabou inundando todos os outros terrenos. Então você fica sem terreno. Então um turno você tem os seus terrenos, no outro turno você tem ela em jogo. Porque a habilidade dela faz isso, ou ela ou seus terrenos Sim, têm alternância. Tem que ser um dos dois, né? Inclusive, não é precisamente sobre alternância, mas vale lembrar que daquela aura Vanishing que jogava no deck do Zur, né? Que paga uma azul pra ele sair de fase, então... Tá. Que é engraçado, né? Porque, como eu falei, sair de fase não significa sair do cano de batalha. E além disso, quando uma criatura sai de fase, todas as coisas que estão anexadas a ela também saem de fase junto. Então é por isso que Zul era tão roubado, principalmente com Vanishing, porque enquanto você tivesse uma mana azul, ele não morria. E além de proteger ele, você protegia as auras que estão nele também, né? Porque sai tudo junto. E pra saber como tudo isso funciona, tem que ter um juiz do lado, né? Era uma maluca. Bom, número 7. Número 7. Que é Amplificar, ou Amplify, que foi de Legiões. Isso, saiu em Legiões. O que Amplificar faz, Grilo? Amplificar, assim, é Amplificar X, e conforme essa criatura entra em campo de batalha, você pode revelar qualquer número de criaturas que compartilham, tipo, com aquela criatura da sua mão, e essa criatura vai entrar com aquele... X marcadores mais um mais um. X marcadores sendo amplificar N, né? Então ela vai entrar com N vezes X marcadores, sendo X o número de criaturas que você revelou da sua mão. Isso aí. Espero que tenha me feito claro. Só lembrando que saiu em Legiões, que é uma edição tribal, né? É uma edição que só teve criaturas. Todas as cartas de Legiões são criaturas e tinha esse tema tribal. Então, pra reforçar isso, essa habilidade foi criada. Só que, claro, né, a matemática dela é um pouquinho complicada, né? Pra exagerar um pouquinho. E é isso mesmo. O exemplo clássico é o dragão Boca de Fornalha. Ele é vermelho, 7 mana, 5/5, amplificar 3. E ele vira, causa dano igual ao número de marcadores mais um nele, na criatura jogador alvo, né? E lógico, ele voa. Ou seja, ele tem amplificar 3. Digamos que você baixou ele e revelou 2 cards de dragão da sua mão. Ele vai entrar em jogo com 6 marcadores mais um, porque ele tem amplificar 3. Então, 3 vezes 2 dragões da sua mão, 6. É uma habilidade que não saiu em tantas cartas, só foi de Legiões. E assim, é uma mecânica bem restritiva, né? Você tem que ter um deck muito dedicado tribalmente pra poder fazer essa mecânica valer a pena. Ah, com certeza. Inclusive, eu já joguei com esse dragão no Commander do Cartus e raramente eu conseguia amplificar pra mais que um, sabe? Já me soltava com um dragão na mão. Pega aí, Commander de quem? Do Cartus. Ah, o dragão. Sim, o dragão de Jund. Infelizmente não foi uma mecânica que emplacou, né? Inclusive a gente tava discutindo antes de gravar, né? Que no limitado também não tinha como essa mecânica fazer muito impacto, porque era muito difícil você conseguir fazer um draft bem tribal, confiável, né? Era mais a sorte, né? Você conseguisse amplificar uma vez, tava ótimo já. Pois é. Bom, número 6. Ixi, essa ninguém vai lembrar, Grilo. Só quem é antigão vai lembrar. Você tava vivo em 94, então você vai lembrar. Tava. Band with Others. Band with Others. A gente falou de formar bando, mas vocês conhecem formar bandos com outros? Essa mecânica só saiu em Legends. Tem aqui 9 cartas de... Na verdade, são 8 cartas de Legends. Não, mentira. Saiu em Unhinged também. Então, 8 cartas de Legends e uma de Unhinged. Que eu adoro muito essa carta de Unhinged. Uma carta chamada Old Fogey. Deixa eu falar o que ela faz. Inclusive, Unhinged tem o frame novo, mas essa carta especificamente tem o frame antigo. 2 verdes, 7/7, invocar dinossauro. Alternância, custo de manutenção com ativo 1 incolor, eco. Fade em 3, forma bando contra os dinossauros, proteção contra Romaridius, travessia de planície nevada, flanquear e fúria 2. Que bagunça de carta, cara. Muito boa. É legal que ela tem um frame antigo porque é um dinossauro. É um dinossauro, exatamente. Também tem a descrição antiga, né? Que tá escrito, a linha de tipo é invocar dinossauro, não é criatura. Dinossauro. É isso aí. Mas a parte mais difícil é entender como funciona formar bando com outros. Bom, formar bando com outros, ou bands with others, na verdade, é uma redução de formar bando. Né? Você só vai poder formar bando com aquelas do mesmo tipo, com aquelas que eles estão dizendo. Então, tem alguns terrenos de Legends que fazem isso. Tem um Master of the Hunt, não é o da Wild Hunt, é só The Hunt, é o precursor do mítico, né, de M11 ou M10, não lembro. Por exemplo, os terreninhos aqui, onde eles gastaram belos nomes, hein, Grilo? Inclusive são terrenos que não geram cor. São terrenos incomuns, são horríveis de Legends, não fazem nada. Por exemplo, Mountain Stronghold, ou seria a Fortaleza da Montanha, se tivesse em português. É um terreno que não gera nada, não entra em jogo virado e só diz assim: todas as lendas vermelhas, todas as lendas vermelhas do jogo têm. Que você controla? Todas as suas lendas vermelhas têm bands with other legends, tem formar bando com outras lendas. Sim, então, tem um desse pra cada cor. Então é um dos piores ciclos de Magic, se não o pior, né? É horrível. E eles gastaram uns nomes tão bons, ó. O preto é Unholy Citadel. A Citadel. O branco é a Catedral de Serra. Catedral de Serra, cara. Cathedral of Serra. Que triste. Tristíssimo, né? Pois é. Bom, mas pelo menos rendeu umas boas risadas com essa carta de Unhinged, né? Valeu a pena. Bom, uma mecânica bem mais atual que ninguém vai lembrar é a número 5, Grilo. Que é Radiação, o Radiance, da Guilda Boros, da Ravnica original. Eu acho que a gente tá falando bastante da Ravnica original aqui, hein? Tentaram emplacar muita mecânica ali que não rolou. Por um lado a gente tinha Transmutar, tinha Dread e tal, e por outro lado a gente tinha essas porcarias, né? Radiação foi... é uma mecânica assim que é uma keyword, né? Eu não lembro exatamente qual o termo, mas é a mecânica que assim tem um nome, mas assim não tem um significado nas regras, né? Só pra facilitar a vida que ela tem nome. Ah, sim, como mórbido. É, isso. É que é uma mecânica Boros que não tem nada a ver com Boros. E essa foi a grande crítica da mecânica, né? Que assim, só que apareceu a maior parte em stand de feitiços, né? Tem uma outra criatura que assim é tentar explicar do melhor jeito possível. Todos que tiver radiação afeta a permanente alvo e todos os permanentes com a mesma cor. Então, por exemplo, tem 100 vestígios que destrói encantamento alvo e todos os outros encantamentos que tem a mesma cor que esse encantamento. Tem aqui surto de zelo, uma mana vermelha instantânea, radiação, a criatura alvo e cada outra criatura que compartilha uma cor com ela ganha um ímpeto até o final do turno. Então essa mecânica de radiação e ninguém gostou, cara. Não viu nenhum jogo. Acho que nenhuma dessas cartas é boa. É muito difícil lembrar exatamente o que faz ou lembrar especificamente uma carta com essa habilidade, realmente. É bem terrível. Eu acho que sem vestir, acho que teve alguma chance de jogar, mas se jogou ou não, acho que não, viu? Agora, uma que, falando, né, ainda bem que eu vou falar número 4 aqui, que trata de lendas. Uhum. É Oferenda. Que é uma outra que só apareceu em um ciclo de 5 cartas, né? As 5 lendárias, os 5 patronos lá de Kamigawa, né? Uhum. E Oferenda diz o seguinte: por exemplo, o patrono dos Orochi. Ele tem oferenda de. Ele é uma criatura e tem oferenda de cobras, ou oferenda das cobras. Ele diz: você pode jogar esse card a qualquer momento em que puder jogar uma mágica instantânea, sacrificando uma cobra e pagando a diferença entre os custos de mana da cobra sacrificada e desse card. Uhum. E o custo de mana, lógico, inclui as cores. É o lembrete dele aqui. Uhum. Então, ele dá uma deixa para você jogar a criatura com flash, né? Como mágica instantânea. Mas você precisa já ter um bicho do mesmo tipo na mesa. Do mesmo tipo não, né? Do tipo da oferenda. Porque O patrono dos Orochi é um espírito. E ele faz oferenda de cobra. O patrono dos Nezumi é um espírito, mas faz oferenda de ratos. Ratos. E o Kitsune faz oferenda de raposas. Oferenda de raposas. Fazer o quê, né? E eu, lógico, o melhor é o patrono azul, que faz oferenda de Moonfolk, né? Bem específico. Nossa, o vermelho é fácil, é de goblin, né? Goblins são sacrificáveis, não tem problema nenhum. Muito bem, essa foi difícil de lembrar também, né? E eu acho que a única que viu algum jogo foi patrono dos Kitsunes em algum sides jogados por aí, né? Mas no geral. E pior que pelo menos uma ou outra desses ciclos são cartas boas. Tipo, o Patron of the Orochi é uma carta até que boa, né? Dá pra jogar legal, né? Inclusive, você pode comprar seu Commander verde e azul e fazer Tribal de Cobras e jogar isso aí dentro, né? Tribal de Cobras, dá. Dá. Bom, falando no bloco de Kamigawa, a próxima mecânica é de lá também, né? E aí a gente já tá chegando na área que o pessoal com certeza não vai saber, né? Terceiro lugar, Grilo. Varredura, ou Sweep. Varredura. Isso. É de Salvador e de Kamigawa, apareceu em pouquíssimas cartas. Apareceu em 4 cartas. Assim, é um ciclo assim que... Um ciclo entre aspas, né? Porque são 4 cartas e uma preta, uma vermelha e 2 brancas, né? Então não dá pra dizer que é um ciclo de verdade, né? Mas enfim, são mágicas que, como custo adicional, se devolve terreno básico do tipo apropriado pra sua mão. Então, por exemplo, o vermelho se devolve montanha e tal. Certo. E o efeito da mágica vai depender do número de terrenos que você voltou pra sua mão. Então, por exemplo, o vermelho que se chama investido soquezão abaixo. Você é 2 em cores, uma vermelha instantânea. Você devolve qualquer número de montanhas que você controla pra sua mão, aí dá dano pra criatura alvo igual 2 vezes o número de montanhas que você devolveu desse jeito. Okay. Então, carga através de Arabo. Você devolve qualquer número de planícies e essas criaturas ganham mais um pra cada planície. E todas essas são arcanas, né? São arcanas. Isso. E duas coisas. Primeiro que nenhuma delas viu qualquer jogo. Eu acho que talvez tenha visto no limitado, né? Que nos primórdios de quando eu jogava Magic, que eu tinha um deck de soldados, carga através de Araba, você conseguia ganhar jogo, sabe? Era tipo finisher. Uhum. Mas estranho porque eles fazem uma keyword, né? Eu acho que isso é keyword, só um lembrete pela palavra. Em 4 cartas, nenhuma delas é rara, só tem uma em comum aqui. E é uma com potencial limitado, que é a branca, né? Então, é esquisito, nem pra fazer uma carta pra chamar atenção, pra jogar um pouquinho fora do limitado, não. Inclusive, o senhor Marco Água Rosa falou que foi um erro da nome pra essa habilidade, né? Porque só 4 cartas, nenhuma relevante, não precisava. Não justifica, né? Justifica, não. Só faz um ciclo meio bobinho e deixa quieto, né? É. E, bom, vamos pro número 2. Vamos lá. Cara, se a gente falou de 4 cartas no número 1, no número 2 é menos ainda. Menos ainda. Que... Bom, pelo menos como a palavra, né? Como keyword saiu em 2 cartas, mas acho que essa coisa saiu em mais. O nome que nós estamos querendo dizer é Dependência de Ilha. Não chegou a sair de outros terrenos, né? Só saiu de ilha. Sim, mas em outras cartas tinha essa habilidade, só que não estava escrito Dependência de Ilha. Né? Sim. Uma coisa tipo ímpeto, que antes era não afetado por injúria. Isso. Ou no caso, Island Home, né? Inclusive é engraçado, né? Porque entre ímpeto e essa habilidade aí, eles resolveram dar nome pra essa habilidade antes de ímpeto. Verdade. Bom, lendo aqui, por exemplo, a Raia Manta, ela é um unicolor e 2 azuis, 3/3. Tem dependência de ilha. Diz assim, se o jogador defensor não controlar nenhuma ilha, essa criatura não pode atacar. Se você não controlar nenhuma ilha, essa criatura tem que ser sacrificada. Ou enterre essa criatura, né? Ela morre. Só falando da nomenclatura, enterre era uma palavra que significava tanto sacrificar quanto destrói e não pode ser regenerado. Colega de Deus, antigamente estava escrito enterre todas as criaturas. Uhum. Bom, então, dependência de ilha, ela é um nome bem intuitivo, né? Dá pra saber exatamente o que faz. Já tinha aparecido em outras cartas, pelo que eu lembro. Pelo menos a parte de atacar é bem comum nas serpentes marinhas antigas, né? Mas de fato foi impresso em 2 cartas, essa Raia Manta, que é de Alísios, e a serpente de Kukemsa, que é de Miragens, escrito como dependência de ilha mesmo. É muito difícil de lembrar dessa. No geral, essa mecânica, né? Porque não é uma mecânica muito boa, né? Porque você paga toneladas pra uma droga de serpente que provavelmente não vai poder atacar, porque não é todo mundo que tem azul, né? É, exatamente. Agora, a primeira, Grilo. A primeira, cara. Me diz quantas cartas em papel tem a primeira palavra. Zero. Então quem só joga Magic de papel não vai lembrar. Tá. Então, pessoal que não sabe do que eu tô falando já tá super fácil. Existem 2 tipos de pessoa. As que quando eu falei que não tem nenhuma carta impressa com essa habilidade, já estão tão sacando que carta é, e o resto tá tudo confuso e não tá fazendo nada que tá acontecendo. Bem lembrado. E quem sabe o que é, já tá com aquele sorrisinho maroto. Essa habilidade. Eu manjo muito de Magic. Estamos falando de substância. Substância? Mas que droga é essa? Que droga é essa? Tá, eu explico. Substância foi introduzida mais ou menos quando a Ravnica original foi lançada. Ela foi usada pra consertar 12 cartas que tinham uma funcionalidade meio estranha pelas regras da sexta edição. Então, sim, demorou pra caramba pra eles resolverem consertar essas cartas, porque são cartas que não vêm em nenhum jogo. Sexta edição é década de 90, a Ravnica 2003, 2004. Tá, deixa eu falar quais são as cartas que são afetadas. Reflexos Rápidos, de Miragem, Véu Místico, de Visões, Necromancia, de Visões, Parapeito, de Visões, Relic Ward, Protetor de Relíquias, de Visões, Voa Alto, de Miragem, Escalar como Aranha, de Visões, Geleiras Minguantes de Alianças. Isso. Proteção de Luzes, de Miragem. Emboscar de... Nossa, Saga de Urza. Saga de Urza. O que essas cartas têm em comum pra usar? Ainda tem mais 2. Armadura de Espinhos, de Miragem. E Servidão de Sepultura, de Miragem. Tá, o que é que essas cartas têm em comum? Elas têm tirando Foreign Glaciers, né? O resto tem uma habilidade que diz: você pode conjurar como se tivesse Lampejo, no final do seu turno você sacrifica. Eu não sei direito qual era o problema com Foreign Glaciers, então não, tudo que eu posso fazer é especular, mas o resto eu sei. Que assim, eu não sei como eram as regras antes da sexta edição, mas com a chegada das regras da sexta edição, ficou uma coisa meio estranha, né? Porque você sacrifica a aura no final do turno. Só que aí seria ao mesmo tempo que a criatura tem o dano marcado da removido. Então, a ideia é que, assim, fica meio estranho, né? Porque se a gente seguir essas regras, essas auras não fazem o que elas foram feitas pra fazer. Porque tá, você joga a aura na criatura pra salvar ela do dano, mas ao mesmo tempo que você vai sacrificar a aura, essa criatura também vai morrer por causa do dano. Nossa, que bagunça. Então eles fizeram essa keyword de substância pra que meio que fazer especificamente que a aura vai ser sacrificada depois, na etapa de limpeza, depois de já ter recuperado o dano, né? Pelo menos é isso que eu entendi, né? Nossa, cara. Isso chegou a aparecer no... No Magic Online. No Magic Online, né? Magic Online. Essas cartas apareceram com... Com substância, né? Então, isso. Só quem jogou Magic Online lembra de ter visto. Só que em 2009, ela foi retirada das Comprehensive Rules, né? Isso, porque teve a nova mudança de regras de Magic 2010, né? Isso. E aí todas elas foram mudadas para no começo da etapa de limpeza, que é um desencadear, né? Então, até aí... Que aí ia ter segunda etapa de limpeza e tal. Então, e também, cara, foi uma mecânica que, como nenhuma dessas cartas joga, tirando o Fang Glaciers, mas Fang Glaciers é um efeito tão marginal que substância fazia que não fez diferença, né? O resto tudo é carta que não joga mesmo. É, sim. Então, foi tão irrelevante que, cara, a introdução de substância e o fim de substância não mudou nada, sabe? Você vai falar, a gente tá introduzindo substância, tá, nada mudou. A gente tá tirando substância, tá, nada mudou ainda, né? Imagina, reuniões e reuniões discutindo isso, discutindo a palavra substância, se ela é adequada ou não, e mudando as cartas, e o Magic Online e tal, pra quê? Pois é. Sem impacto. Então é isso, cara, não tem dúvida, cara. A gente tava discutindo outras habilidades também e tal, mas definitivamente, substância número 1, 99,9% de vocês não sabiam o que era substância, até a gente falar aqui no Hack dos Cast. Exatamente. Nós somos pioneiros em ensinar substância pra galerinha aí. Cultura de Magic. Agora, o que você faz com esse conhecimento? Nada. Nada, você pode se mostrar, né? Exato. Você pode. Cara, nem dá pra dizer que você pode tentar virar juiz, porque os outros juízes vão falar, chega a falar. Ou eles vão falar substância, o que é isso, ou eles vão dar risada, porque substância realmente é uma coisa engraçada. Só se você levar um deck com algumas dessas cartas, né, pra um torneio Legacy, e top 8ar, e perguntar: olha, escuta, minha carta tem substância. Aí vê se o juiz te corrige e fala: olha, você não pode mais falar substância, porque desde 2009 foi retirado. Substância é uma palavra proibida agora. É palavrão. Legal, e esse é o nosso top 10, mas quando a gente tava procurando mecânicas, deu bastante pano de manga, né? Olha só, esquecemos de alguma? Tem alguma mais obscura ainda pra você? Então fala pra gente. Comenta aí em qualquer lugar, na Liga Magic, no Face, ou lá no nosso e-mail Twitter. E no Twitter, isso aí. Mas eu acho que a gente fez um bom trabalho em listar coisas obscuras que você não lembrava, ou que você nem conhecia, nem sabia que existia, né? É isso aí, então... Então, vamos para a etapa de limpeza? Vamos lá. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Hack dos Cast, porque aqui é BR. Tudo bem, terminando o Hack dos Cast, obrigado por ouvir. Muito obrigado. Esse foi nosso primeiro top 10, então se gostou, fala. Se tiver sugestão de mais top 10, fala também. E até o próximo. Bom, próximo Hack dos Cast deve ser o de Commander. E no final do mês temos o Lore. Teremos o Lore. Vamos tentar fazer o possível pra tudo se encaixar direitinho da próxima vez, né? Isso aí. Então é isso. Qualquer coisa, entre em contato. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Obrigado por ouvir. Beijinhos a todos. Tchau, Grilo. Tchau, tchau, tchau, MP. Tchau, Tibaldi.